Capitão Whisky, Victor Mike, ainda não recebo o seu modo Charlie. Esteja atento, tráfego na sua posição de 1 hora, 7.9 milhas, rumo Nordeste, mantendo 500 pés, Romeu 44. Está atento ao tráfego Whisky, Victor Mike, vai fazer o pouso final, senhora, no cabeceirão no 7, da manutenção da aeronave. Capitão Whisky, Victor Mike, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Torre 18.95, grato, Whisky, Victor Mike. Torre, é o Patango Whisky, Victor Mike, está na rotatória, visual com o cabo. Torre Whisky, Victor Mike, chame na final, da 17. Chamada na final, pistão no 7, Whisky, Victor Mike. 885, desça até 2 mil pés, ajuste na 0 no 3, autorizado o final do procedimento LSX3, a pistão no 0 é estabilizado. Reporte ali estabilizado. A Dourada agradece mais um trabalho realizado, vídeo ao contrário, recomenda mais direto Romeu. Mais direto Romeu, frequência de sua coordenação, bom pouso. 964, livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 10 norte. Como tráfego do pequeno porte no setor norte do campo? Gente, gol 1964, livre pouso, ficar atento, obrigado. Por isso que Vitor Mike, informa com o Conexão 37 da Gol no externo. Tá visual, Vitor Mike, setor 330? Sim, a critério, mantendo sua separação visual com o tráfego, chame na final da 17. Decola de DRMAR, controla a sua em coordenação com a torre, aciona 01156 no transponder, controle 12080. 6, você asa com a torre, para ingresso no circuito, chame torre 118295. Firmando PLB? 2 a bordo, para acionamento, táxi, decolagem, com a torre 295, ajuste na 013. Vou até no meu golfo, bom golfo. Até no meu golfo, prossiga. Acione, informe para o decolagem. Santo Juliette Chaves Zulu. Juliette Chaves Zulu, prossiga. Quem está próximo do CEASA para prosseguir seus não no 7. Ok, temos um tráfego já na final da 17, próxima rotatória. Chame na rotatória, Juliette Chaves Zulu. Zulu. Whisky Victor Mike, autorizado final no 7. Final da 7, Victor Mike. Luiz, vamos estar mantendo mil pés, tá? Ok, o Juliette Charles Lulu, mantenha mil pés. Complete final do procedimento, chame o Torre Salvador, frequência 1185. 1895. Bom pouso. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Eu também. Polo Azul 2714 para o pushback acionamento. 73 autorizado, chame táxi. Autorizado na reportar táxi, o 2714. Polo 164, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento LSX2, a pistão não será responsabilizada. Desça 2 mil, 164. 13560, desça para o nível de voo 050. 050, pode voltar. 0, 6 milhas. O Whisky Victor Mike, faça um 360 curto pela sua esquerda e aguarde a autorização da interceptação final da 17. frente, recebendo 390 no vertical da N1A pela esquerda. O lixo do Mike. O 1885, informa o tráfego executando 360 na final da 17, não vai interferir na sua aproximação. Certo, já tem informação. 1964, no solo, zona 3. Chame o solo 21 decimal 1, né? 21-1964, obrigado. Torre Salvador, voo 1256, ponto de espera da 10, visual com tráfego na final. Chegou no 256, mantenha, ponto de espera. Mantém. Solo Salvador, voo 1964, me varando? Voo 1964, ative Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa chamou então a Juliette, voo 1964. Whisky Vitor Mike, complete 360 após autorizado final 17 e mantenha a separação visual para a nave da Gol na curta final da 10. Visual com a aeronave da Gol, está em posição de 17 para 320 do plano. Está um hangar de destino, Whisky Vitor Mike? Aguardo. Gente. A Juliette para seguir final da 17, completou o 360. Afirmo, Juliette Charles Lu, informa o tráfego na vertical da Inimar, neste exato momento. Tráfego de pequeno porte. Chame na curta final, 17, Charles Lu. Lu. Juliette 315, Red Bull, prepare a subida da El. Polo 256, após a aeronave da companhia. Efeito altura, autorizado a alinhar e manter, 1-0. Tem a fase do companhia, autorizado a alinhar e manter, 1-0, bom, 1-2, bom. Fechando a linha 326, contato radar, passa a posição coral, boi mar e para interceptar a chegada mar e a passo para a descida, ajuste no zero no 3. Autorizado no 7, o reto é 150 graus, 099. Deixa para o nível de voo 050. Com 3560, autorizador separa 3 mil pés, ajuste padrão. Ele é 36 mil, 3560. Táxi Azul 2714 com 64 a bordo, 5 horas e 20, Terra Bravo, Papai Juliette. Depois 17, o vento 1950 graus, 1009. Valeu, por favor, isso tudo bem. 1003. Sente até a saída do parte 3 da passagem ao gol, parte 1 no Índia e Torre 1995 Azul 2714. Juliette, Portal 9. Juliette, Portal 9, 1964. Sádio, gol 1885, ingressando a taxa Alfa. Alfa, tenente da Juliette, 1885. Alfa, tenente da Juliette, gol 1885. Todo seu reputado, Zulu. Vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Aguarde pista livre. Juliette Charles Zulu. Zulu, a final baixada travada, 1-7. 7. O esquivito Mike no solo, zona 7. Libere nessa interseção à esquerda e aguarde para o retorno à base. Liberar na esquerda e aguarde o retorno à base, o esquivito Mike. Fora do solo, o Hotel Romeo Golf. Zulu, livre pouso, 1-7, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Zulu, sim. 1-2-5-6, decolado, ao 1-7, controle 1-2-0, decimal 8. 0-8, 9-5-6. Então, mas vamos já estar fora do sol, 500 pés, para o Whisky. O Jotão no Golf, chame o controle agora, 20 decimal 8. Vai chamar controle, Jotão no Golf. Oi, boa tarde, Azul 2714, próximo ponto de aeroporto. Azul 2714, está autorizado decolar da Azul 2714, alinhar e manter a 1 0. Gente, alinhe e mantém 1 0, Azul 2714. Sobrevoo é cidade baixa. Papai Romeu, até Romeu Golfo, mantém as condições visuais, 500 pés, ajuste na 0 no 3. Papai se iniciando sobrevoo na cidade baixa. Tem condições visuais, reportará para o sobrevoo até o Romeu Golfo. Obrigado, boa tarde. Azul 2714, livre decolagem, 1-0, venta 1-3-0 graus, 1-0 norte. Autorizado a decolagem, 5-1-0, Azul 2714. Júlio Monte Charles Zulu, no solo, 1-9, o ar que participa. Autorizado, táxi. Para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS efetuado. Opção 1 0 reporta estabilizado. 2 mil pés, autorizado, reporta estabilizado. Pátio 1 no Índia, Ponte Espera 1895, ajuste no 0 no 3, boa viagem, Romeu Golfo Vitor. 1 no 0 livre, autorizado pouso, venta 1 no 30 graus, 1 no 0 norte. Gente, 1 no 164, livre pouso. Autorizado Guarulhos, 360, veio peso Lula 0. Guarda a pista no 0, curva direita, perfil da Dael, Leda, Mótiva. 5061 no transponder, controle 120, decimal 80. Sente livre da restrição de 3000. Isso, me mantém a nível de voo no 60, azul 2714. Voo no 60, 2714. Mantenha, pode esperar. Tem apresentado alguma ideia? Tem um plano aqui das 15 horas. Guarde só um minuto, vou checar e chamo o copo. Localizador já desvolta 3560. Tá, 3560, completo final do procedimento, CMC de Salvador, frequência 1918, decimal 95. 1895, obrigado. Eco Vitor, pronto, cópia. Salvador Recife, nível de voo 090, via Golfo 677. Decola da pista no zero, curva esquerda, perfil da fonte. Aciona 0263 no transponder, controle 120, 80. Para 2 mil pés, autorizado em aliança. Solo 2-2, libera a direita, chama o solo 2-1, décima 1. Chama o solo 2-1, 9? 2-1, décima 1. A 2-1, 7. solo ou o 964, segundo a sua disposição. Ou o 964, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, livre pouso 1-0, venta é 1-30 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, 3-5-6-0. Classe until the exit of April 3. Qual é. Desligado. Que o taxi foi April 3, April 1, taxi India, on holding point, call tower, 1-1-8, small 95, 2-1-7-1-0-1-3. Pode virar o eco para o controle? E com a equipe de solo, após tráfego de pequeno porte, liberar retaguarda autorizada no 3 chame táxi. Pode passar no tráfego a retaguarda, liberar solo para o táxi. Solo para o nível de rol 135 e acione 2222. Número 42, posição 5, tente da formação mais autorização de tráfego para Recife. Guarde qual prepare a pulsa para Recife, 6142. Tente 6142. 21, décima hora. 21, vamos lá. Papatango Vita Charlie Hotel, está em position. Solo Salvador, San 3560, livrão no circuito. Alfa, teante da Juliette, 3560. Confirme. Alfa. Ateante da Juliette. Alfa, teante da Juliette, San 3560. Bom, meu Mike Delta, seu estimado de pouso, era Arapiraca. Guarda a liberação do gate 03. No momento, a aeronave da Viana Capuchano vai guardar essa liberação da exposição. Gente, não tem nome. Exposição, nome mesmo. 1-2-6-8-5, caso negativo, 1-2-5-45. Boa viagem. 8. 6-0-8, meu Mike Delta. Tem mais contato, lembra, até Juliette, 3560. Radar sem restrições. Sem restrições, pode voar direto a voltada presente, ó. Positivo. Grato, Romero, Papatango. The Charlie Hotel, initially we maintain position, stand by 1 minute to take off. Oh, can I have my 326? 326, check the trench of the torre, 1-1-8-9-5. Ao controle, ajuste 1-0-1-3, desça para 4.000 após o pavog Duna para o ILS. Boa, após Paborg, Dona para o ILS. 3154, descendo para 4. Na 6326, livre pouso, 910, vento. É onda 30 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, hoje é 6326. Victor China Hotel, airborne at 29, contact departure 120.8. 120.8, Victor China Hotel. Observa 1737 da Gol, iniciando a posição 3, após a velocidade 04, né, posição recuperada. Victor Charlie Hotel Control, ready, can't take the service clear. Toma 4-2. Xenia 1142, localizado Serra Brava, Romeu, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola posição 0, primeira curva à esquerda, descendo saída Tuca, transmissão Caju. Transpone 5070, controle 120.8. Autorizado, Recife 350, da sala da 10, com a curva à esquerda, pode Tuca, Caju. 5070, transpone 120.80, controle, chega em 1142. Xenia 1142, corrigimento correto, chama a posição na posição 05. Xenia pronto, 1142. Estamos ouvindo o Charlie Hotel, say your rate of climb. 1,000 feet per minute, sir. I'll roger, fly direct to left. Direct to left, Victor Charlie Hotel. Turning 3,000, sir. Negative, Lord. Fly into level 100. Amateur flight level 100, flying direct to left, Victor Charlie Hotel. Fica ali mantendo o zero. Mantendo o zero, Xenia 3-2-6, solo 3-1, livre à direita, solo 1-2-1, décima 1. Direita 2-1, Xenia 3-2-6. Xenia 326, autorizando o táxi via alça, até o suporta antes do táxi Juliette. Alfa e Juliette que portará 326. 0 graus como 29, atenta a fumaça sobre a cabeceira 28. Está cruzando a linha do litoral, voo de São Paulo à esquerda, voo visual sobre água, desça sem restrições para 2.000 pés, 3154. Salvador, boa tarde, ó, Chané 6321, informação Mike 340, Brasília. O Chané 6321, Mike, confere. Já pronto, quatro? Prossiga. Você com o controle, meu cordial, contato radar estabelecido, após 2000 pés, curva à direita, voa a lenda, com a lenda morte. Após 2000 pés, lenda morte, o 6325. Quero decimal 8. Aprovado, 360, conforme, decola 1-0, primeira curva à direita, cai na Arbo, eleva, aciona 5075. O controle 208. Apenas o transponder novamente, 5075. 5075. Corrigimento correto, chama para posicionar na posição 062, o chama 6321. Separado, 62, é grato, 21. Roger. O Victor Eco Victor está autorizado até a saída do Pate 3, onde vai manter a posição. Visual condition. Flight level 1052, Buena Vista. Roger, changing now. Time check 1635, flying visual level 105. Over. Flying visual, flight level 105, thank you, sir. Cego 4, está agora 27 milhas, fora duna, está autorizado IMS. Autorizado IMS, Então, o computador já é coordenado do colégio de partida delta, eu estou utilizando o tax via alfa, quilo, após a porta na delta para ingresso sinal 1-0, chama a torre, 1-1-8 no sinal 9-5. Alfa, quilo, vai reportar na delta, vai acontecer na delta. Então, felicito a via Pátio 3, Pátio 1, após Juliette, Alfa e Delta, é isso? Afirma, já pelo Pátio 3 aqui, ingressa na Silo, Alfa e Delta. Afirma, tudo é Alfa e Delta, no ponto fora da Delta, vai manter a posição e chama a torre, 1-1-8 nesse 9-5. Muito graças, Paulo, vai estar aqui, pela Silo, Pátio 3, Silo, Alfa e Delta, na torre, 3-8-5, obrigado. Positivo, helicóptero até o Romeu. Azul 2704, controle. 2714, prossiga. Chama Recife, no 260. 260, boa tarde. Boa. Deixa o Victor, é com o Victor, a linha decola da 1-0 a partir da Delta, vento 150 graus com 1-9, altímetro 1-0 no 2, atenta a fumaça sobre a cabeceira 2-8. Alguém está visando a fumaça, tem que ter sua missão, autorizado a partir da Delta decolagem, Victor, é com o Victor. 1738 é o controle, desça para o nível de voo 1900 na chegada Bomb. Ajuste 1013. 1900 Bomb, teria você que vai voar Bomb? Autorizado. Bomb, Vitor, decolado aos 3 nós, controle 120, décima 8, com voo. 208, bom dia, obrigado. Salvador, boa tarde, eu chamei 6142, posição 5 para multiplex acionamento. Chamei 6142, autorizado aqui, acionamento, chama táxi, por favor, 5. Tá, 6142. Pado, na 3 poderá, onde? Tá faltando o Vitor, o Vitor tem o controle, contato, radar, caso tenha condições, voe direto, corte. Tem sim, senhor, tá visão do setor, eu vou no Conde, dá sua escuta. Positivo, suba sem restrição. Obrigado. Romeu Golf Vitor, está no través de Alagoinha, chame Recife 12685. Senhor 6315, chame Recife, frequência 251. 251, 6315. Quanto é o governo do senhor Letel, professor? Contact the center, 1260. 1260, Vitor Channel Hotel. Alves Alta 3154. Cientista que o trem chame torre 11895, tá 3154. 3, clear to 5,000 Mari arrival, runway 10. 5,000, controle, ajuste 1013, desça para 6000 na chegada mais. Autorizado táxi, ponte 1, gente, ponte para a pista 0, chama torre, 118, décima 900, ajuste de altímetro 10, 12, aqui na 142. Autorizado táxi, ponte espera da 10, chama 295, 012, aqui na 142. Roger, Resident 2250 for traffic coordination. Helicóptero Papa Romeo até o Romeo Golfo, prosseguindo pela linha do litoral, chame a torre 11895 e solicite instruções. Vai chamar a torre e o Papa Romeo até o Romeo Golfo. Torre, Papa Romeo até o Romeo Golfo. Até o Romeo Golfo, a torre, informe em questões. Está no Pita Sul, retorne em imagem. Gente, siga via litoral, reporte para o Itapô. Reporta para o Itapô até o Romeo Golfo. 3154, salve aos 45, livre direita, chame só 121, desceu a 1. 452. 219, 21. 21. Positivo, Roidona e descida para 4. Roidona 4. Autorizando táxi, via Alfa, fase importante do táxi 6 Juliette. Via Alfa, reportando a Juliette, 3, 4, 4. Azul 4065, cobrou a cinta do copo. Azul 4065, cruzando Serra Bravo, quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponde 5103, controle 120, decimal 8. Puxa, salame, 3231. Passaria do 2231, transfere com a Mari. Passaria do 2231, Salvador, vou ITAP para chegada Mari, 1013. ITAP para chegada Mari, 1013, passaria. Correto, reporta pronto acionado. Puxa, nem metro 21, autorizado acionamento, chama todo o ITAP. 1659. Autorizado o posicionamento, chamamento 321, chama ponto táxi. Autorizado, chamar de táxi, né? 321. Voo 659, 1 minuto, corre para o Galeão, prepara a saída da El Lederone. Tá, para 8000, reduz para 259, 63, 4. Mantenha o descido, achei. O passageiro 221, já descida. Para 7000. 7000, passageiro. Conforme a rota plano de voo, nível 360. Decola pista na zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda e Irume. Transponde 51116, controle 120, decima 8. 360 Galeão, decola 10, El, Leda e Irume. 51116, responde a controle 208. Correto, protegimento, volume 59, autorização. Qual 207, autorização de Alfa 200? Um minuto 4, confirmando o solicitado 200, temos autorizado 240. Aceita, aceita 240. Pronto. Partiu. Voo 207, cruzando Serra Brasa, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após o Coral, intercepta Golfo 977, segue conforme plano Yankee, nível 065, visual para o destino. Transforma 5111, controlando 208. 4-0 autorizado, centro da El, curva direita, 4-0. 8 após 06 posição. O 2007 no 08. 7207, procedimento correto, reporta para o profissional. Salvador, boa tarde, boa tarde, minha parte. Senhor 142, é o controle, está em contato radar, após 2010, voa Jambo, subindo sem restrições. 2002, Jambo, top 100 restrições, 66142. É fácil. Volume 64, lança aéreo 2464. Afirmativo. Só um minuto, cola aperto para Golfo 977 Coral. Afirmativo. Altero na Goiânia. Chama 6321, autorizado o táxi, Tatiana, no Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre 1-1-8-2-9-5, ajuste de altímetro no 0-1-2. Espera da 1-0-2-1-1-8-2-9-5, ajuste no 0-1-2, Chama 6321. Pequena confusão no POB, Chama 6321, 1-6-6. Afirma. Paulo Salvador, uma boa tarde, eu passei 5-6-7, informação mais no portal 4. 3567, 1 minuto 4 Brasília, está para a sala da Arbor Elefa, número 2. Arbor Elefa, guarda. Em torno de 7 milhas. O 9 tem o tráfego na chegada à Mari, passando 6.100, a 11 milhas afastado, ele está à sua frente, o 9 bebê. 11 milhas de turno, 738, daqui a pouquinho de interrupção. Ok, 1738, reduzir até 210 nós. Capitão de voo, nível 180. Decola a pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transpondo 5074, o controle no 20.8. Seu autorizado galeão, conforme forma de outro, de voo, subindo em rota, nível 180. Decola da 10, curva direita, perfil da coral. 5074, transpondo e controle no 208. Gol do 64, cotejamento correto, confirmação de POB. Eu, POB, 06. 062, o paracionamento chama a torre 1-1-8-9-5, gol 64. Claro, boa tarde. Maintaining 220, descending until 3000. If you lose radio communication, intercept localized and can put ILS for landing over. Maintaining 220 knots, heading 330, confirm. Heading 010, descending until 3000. Descending until 3000, heading 010, at the tower in effect. Yes, sir, your limit is the localizer. Localizer limit at the tower in effect. Polo 738, nosso agradecimento. 5 milhas para a Duna, livre ali. Livre ali, 732, grato. Com a sala IS, pode liberar o plano até o vídeo de serra. Sr. 314, mantenha 1900 da razão. Se for alterar para menor, informe devido ao tráfego. Mantendo 1900, 314. 0 pronto. Rádio Chame 321 na linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 1-1 na. Bravo, India, Rotel, Quebec to the localizer, right heading 080, report established. Right turn, heading 080, at the tower in effect. Solo Salvador, boa tarde, go 1884-02, King da Mike. Ano 884, só minuto 4, Parará Caju no G230, para Saúba Puca Caju. Puca Caju na 64. 2966, reparação para sequenciamento, esquerda proa 020, desça para 2000, limite ao localizador. 020-2000, agora 966, graças. Conforme rota, plano de voo, nível 360, decola piscina 0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor e Lessa. Transpondo 5114, controle no 20, decimal 8. Sobre a cabeceira 28. Equilíbrio e pouso piscina 0, voo 1738, sendo essa faixa. Piscina 6321, decolada 55, chama controle 120, decimal 8, com voo. 08. Correto, reporta a produção. Reportará. Voo 207 no Sana. Voo 207, sente o acionamento, chama o próprio táxi. Voo 1184, pronto, correção. 1884, pronto, com a perda, caju. Pronto, corta, voo 1884. Voo 1884, 30 Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 230. Decola piscina 0, primeira curva à esquerda, deixou de sair da PUCA, posição Caju. Responde 5122, controle 1208. Roger, you're clear to the ILS approach, in your Rafael Cadet. Good ILS approach, Rafael Cadet, Rafael Bravo, in your base. Tático, desejamento correto, confirma somente a posição no tático. Tá no 02. Gente, no 02, chama para acionar. Vai, vai, vai. Eu vou adotar a telefone 9-6-6. 6-3-1-4, iniciou a redução. Ah, ok, positivo. 220 mais. 220, 6-3-1-4. Seguindo 2-2-3-1, velocidade 180, número 5 para pouso. 80-180, professor. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2-7-5, informação Oscar. Azul 2-7-5, Salvador, desça para 8013, chegada a mão. 8.013, Aman, alguma velocidade, cara? 250 a mais, caso tenha condições. Caso esteja voando com 240, mantendo 240. 240 mais, 2-7-1-5. Vou proceder. O meu gosto, qual foi o horário da notificação? Luciano, D142, chama Recife 2085. Estamos, checarei com a sala em S e voltarei com novas informações. Dino 5. Dino 8, S-9, Dino 5, Dino 8, Dino 8, Dino 6. Certo. Acordei com a sala IS, já temos seu plano aqui no sistema, porém ainda não está ativo. Ainda não foi gerada a strip. Só um minuto, assim que tiver a notificação, será paga a cópia. 2-6-3-1-4. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, clear to land runway 10, wind 140 degrees with 10 knots, joining H1012, smoke over threshold 28. Set the line to only 1-0, open time, Papa Bravo. Portão 9. Gente, com 1,659. Agora só um minuto para o acionamento. Roda. Salvador, o bordo 64 para o táxi. Altinho entrando 0 no 2, livre táxi, reporte não, não pode esperar do hotel. Chegou o cheque frente, torre 1-1-8-9-5. 0-0-6-9-5, 1-9-6-6, graças. Cheguei 2-2-3-1, direita pro 0-6-2-0. Direita 0-6-0, passou. Boa tarde, Golo 966, final de turno 0. Boa tarde, Golo 966, parte externo. Boa tarde, externo, Golo 966. Golo 017, utilizado táxi, pátio 1, contorna, pós Índia, ponto para pistola 0, chama a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 0012. Botango Vitor, Eco Vitor, serviço saudável terminado, chegar na Caju 203. 203, bom dia. Boa. Fala, após passagem do mesmo, autorizado o táxi. Ok, após a agora está autorizado. Eu sou um pushback, após também autorizar o táxi. Aprovado agora o pushback, pessoal. Negativo, o tráfego já livrou, já está autorizado, por isso chama táxi. Pode falar. Eita, 1.2, 2.1, por favor. Pode falar, é Nerco 6321. Só autorizado. Nerco 21, 360. Alpha Report and Cyber Taxi Juliet. Okay, por favor, I Roger. Nível 60. Solicite a essa aeronave e chame Recife na frequência 1260. É o Avianca Oxané 6321. Copiou 6321 agora, 1260. Azul 275, muito grato pela ponte. Ah, disponha. Obrigado, bom voo, até a volta, Salvador. Pouso na 1063, 1.4. Você na posição pelo teto? Na alfa agora, para decolagem. Sim, Vamos lá, o Texas de Alça, o número 3, que é o 7. Salvador, boa tarde, com o Leonardo Meneu. O Leonardo Meneu, no taxi Alfa, contente do taxi de Juliette. Taxi Alfa, boa tarde, com o Juliette. 1738, observa o tráfego da companhia, à sua esquerda, após ele ultrapassar Juliette, a utilizar o ingresso, posição 09. Juliette para 09, após o tráfego da companhia, 732. 4065, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing 737 que acompanha a Gol a cauda, utilizado por Chama Tank. Qual é o Gol 64? Gol 64, prossiga. Não, nada, nossa frente está com o motor direito fumaçando. Sim, é isso, né, somar. Então o motor direito está sendo alguma fumaça, então, né? Relativo. Entendi. Índia, Uito, Tibet, Uito, Tutex, Bang 737, Nesca, e Uito, Tutex, via Uito 1, and actually Lima, Mike, and Quebec, Cal Tower, 108.95. Just for concern, the traffic area is reported smoke as your right turbine engine. Salvador, 3567, puxa o acionamento no portão 4. 3567, mantém a posição. Número 3.